sol. Ele já viu o que você faz, amor sem gosto. Que outro peixe tá mordendo o seu anzol? Ele fecha os olhos porque te ama. Até gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá? Sobre minha cama, ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso. Não tem, ele não tem. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado e gostoso. Some feito sol. Ele já viu o que você faz, amor sem gosto. Que outro peixe tá mordendo o seu anzol? Ele fecha os olhos porque te ama. Até gosta dele, mas você não ama. Tá faltando lá, entende sobre minha cara.